Já tô na festa pra curtir, chega e demorou. Numerada rola solta, chega e demorou. Vagabundo quer luxar, chega e demorou. Chega e demorou, chega e demorou. Tô na festa pra curtir, demorou de chegar. Numerada rola solta, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, quer beber, quer zoar. Quer curtir, quer dançar, namorar e beijar. E no ratatatá, o chão vai tremer, o rap vai rolar. Como sempre na TV, você não vê e quando vê, não acredita no que vê. Sentado no sofá, marafa no narguilê. O futuro chegou, como pode ser assim? Movimento underground, malandragem pros novinhos. Tem hora pra tudo, tem, tem. Você não pode esquecer que pra ser tem que ter e vice-versa, pode crer. Vagabundo quer luxar de jatinho e Corolla, mas na realidade passa mal na sua chola. Já tô na festa pra curtir, chega e demorou. Numerada rola solta, chega e demorou. Vagabundo quer luxar, chega e demorou. Chega e demorou, chega e demorou. Tô na festa pra curtir, demorou de chegar. Numerada rola solta, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. É nós mesmo, vagabundo pronto pra luxar. As periga pagam um par, pra nós que tá pra colar. No sapato suave, nos graves problema. Guindarte 1, 2, 1, segunda ordem na arena. Quem não quer os cordão, os milhão, pista ampla. Mas cautela tiozão, que os moleque desanda. Nem pode, os revólver, descansa os gatilho. Que hoje é frevo com as dona e nós tamo no sigilo. SP, RP, na matina doidão. Liga nós pra luxar, nós vai chegar pesadão. Número 1, meu consumo sem miséria na conta. Se apresenta fiel, que o general tá na sombra. Tô na festa pra curtir, chega e demorou. Numerada rola solta, chega e demorou. Vagabundo quer luxar, chega e demorou. Chega e demorou, chega e demorou. Tô na festa pra curtir, demorou de chegar. Numerada rola solta, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, vagabundo quer luxar. Vagabundo quer luxar, então vai no corre. Pela madrugada drogas e revólver. Quer sobreviver, encara até a morte. A noite vai render e eles tentam a sorte. Pronto pro bote, o canal é a vítima. Que desce do carro com duas raparigas. Pra mim é outra fita, agora sou de maior. A inveja mata, mata meu sem dó. 3 quadrinhas virado no pó. Tô na festa pra curtir, sempre do melhor. As melhores donas, as melhores brides, os melhores panos. Suave na nave, engatilha a Glock. Soa o alarme, anteninha de vinil, ninguém viu os covardes. Altos sapecos na porta do boteco. Ele tava devendo e chapando canecos. Moleque novinho, aprender a cobrar. Vagabundo quer luxar, mas tem que pagar. Tem que pagar. Já tô na festa pra curtir, chega e demorou. Numerada rola solta, chega e demorou. Vagabundo quer luxar, chega e demorou. Chega e demorou, chega e demorou. Tô na festa pra curtir, demorou de chegar. Numerada rola solta, vagabundo quer luxar.